hoje eu já vejo o brilho no batom. Ela se destaca na luz do neon. Ela mexe, ela dança, ela tem um dom de me enlouquecer. Quebrada, ela é do Leblon, ela é toda sexy, eu de moletom. Ela mexe, ela dança, ela tem o dom de me enlouquecer. De me enlouquecer, yeah. Ela sensualiza, ela me hipnotiza, ela rouba minha brisa, ela sabe onde pisa. Ela é maliciosa, ela é atrevida, ela é uma rosa, uma estrela perdida. Toma uma dose, esquece a neurose e dá um trago. Solta a fumaça, relaxa e vem, fica do meu lado. Quero sua companhia nessa madrugada fria. Quero realizar todas suas fantasias. Você se joga em mim, eu me agarro em você. O jogo é assim, não tem por que temer. Você já tá afim, deu pra perceber. Vamos até o fim e deixa acontecer. Eu já tô fissurado, bolado, parado na sua, vendo você dançar. Eu só tava esperando o momento certo, uma hora pra eu se aproximar. Você ficou me olhando do jeito insano, tipo me intimando bem na hora H. Essa foi a deixa, essa foi a chave que eu precisava pra entrar. De longe eu já vejo o brilho no batom. Ela se destaca na luz do neon. Ela mexe, ela dança, ela tem um dom de me enlouquecer. De me enlouquecer, yeah. Eu sou da quebrada, ela é do Leblon. Ela é toda sexy, eu de moletom. Ela mexe, ela dança.